cultura. A Praça da Liberdade é atualmente o principal ponto de encontro dos parintinenses que curtem rock em Parintins. No local, as bandas fazem som ao vivo, movimentando turmas de diversos estilos dentro do rock. Quem traz informações sobre o cenário roqueiro em Parintins é a repórter Jéssica Dias. O rock se faz presente em Parintins desde o final da década de 60. Apreciadores da cultura alternativa da época participavam de festivais de dublagens como forma de diversão e expressão de talento. Hoje, além do boi-bumbá e as festas de forró, ainda ocorrem pequenos eventos do rock and roll em alguns pontos da cidade. A Praça da Liberdade, por exemplo, é o principal ponto onde as bandas fazem som ao vivo, movimentando turmas de diversos estilos dentro do rock. O artista plástico Aguinaldo Souza, que curte o estilo há anos, explica como ocorria os festivais de dublagem e comenta sobre o público atual do rock. O festival de dublagem ele foi uma criação do DJ Rogério Lima, que curtiu o rock and roll, gostava muito da banda Iron Maiden. Os caras que ajudavam a gente a fazer os cenários. Aí no outro ano já queria fazer a sua banda. E isso influenciou muito a garotada a escutar o rock and roll, porque tinha que aprender sobre a banda, como os caras tocavam, como eles se vestiam. Aí passava a comprar, naquele tempo era até vinil ainda. A gente não ia pra lá só justamente dublar. Por trás de nós tinha um cenário, tudo artesanal, painel, umas caveiras se movimentando. Hoje, eu conheci o pessoal do Border Hell, uma turma que eu tô vendo que é um pouco melhor do ano passado, porque são os caras que, onde, por exemplo, olha, vai ter som lá no fulano, a galera vai toda pra lá. E é o mesmo pessoal, entendeu? E com isso, tá fazendo crescer um pouco o rock and roll aqui em Parintins, entendeu? Que tá muito devagar. Aqui é uma cidade que é boi-bumbá, forró, então a cultura do rock é muito pequena. Mas como eu falei pra eles, se essa insistência permanecer, a juventude vai curtir o som e eu acho que vai crescer. De acordo com o professor de geografia da UEA e baterista da banda Border Hell, Estevam Bartoli, existe uma carência na cultura de Parintins para aderir a diferentes estilos musicais. Se você tem só dois tipos de música, para mim é polo cultural. Polo cultural tem que ter diversidade. E aqui a gente tem boi, forró, forró, boi. Uma cidade ser considerada um polo cultural, ela tem que ter diversas atividades. Por exemplo, você pega uma cidadezinha do interior de Minas chamada Diamantina, você vê de tudo. Você vê chorinho, você vê rock, você vê samba, você vê MPP, você vê tudo. Aqui a gente não vê nada. A gente não tem ambiente cultural em Parintins. Ou seja, Parintins não tem uma casa de cultura. Uma cidade para ser polo cultural, ela tem que ser multicultural. E aqui não é multicultural. Você tem um ano inteiro de atividade cultural zero. Fora boi, você só tem forró. A estudante de computação do IFAM, Guadalupe Mota, fala sobre seu gosto musical e dos seus amigos nas baladas da cidade. É mais típico em Parintins, é o Rancho Taperebá, onde as pessoas se identificam mais, é uma casa de show agradável. Lá são tocados vários ritmos, tem o que as pessoas gostam mais, que é exatamente o forró. Mas também existem outros tipos de balada, como dance, músicas eletrônicas, o rock. Nem todas as pessoas gostam do rock. Eu creio que em outras cidades, no município vizinho, até mesmo nas capitais, como em Manaus, o rock tem o seu espaço. O conceito amplo de cultura em termos musicais como rock ainda é limitado na capital da cultura e do folclore. Um dos problemas está no espaço inexistente para apresentações de vários estilos musicais. Jéssica Dias, para o Fã Notícias. O ex-prefeito de Parintins, Glaucio Bentes Gonçalves, lança sexta-feira, dia 23 de março, o livro Parintins nas Minhas Memórias. O lançamento vai acontecer em sessão solene na Câmara Municipal, com a participação de políticos, amigos e familiares do escritor. O livro trata da experiência de Glaucio Gonçalves como parintinense nos 32 anos em que se dedicou à carreira política e leva ao leitor informações da história contemporânea da cidade. O lançamento em Manaus aconteceu no dia 9 de março no Centro Cultural Palácio da Justiça. Glaucio Gonçalves anunciou que cada biblioteca escolar do município de Parintins vai ganhar um exemplar. Os bumbás Garantido e Caprichoso intensificam seus trabalhos nos galpões por conta da enchente no Amazonas que este ano deve superar a de 2009. Segundo o assessor de imprensa do Garantido, Hudson Lima, a estimativa é que os artistas finalizem os módulos alegóricos até o final deste mês. Desde o início do mês de fevereiro, 40 homens ingressaram no galpão para fazer o que nós chamamos de desmanche, né? Que é a questão de verificação dos modos alegóricos que podem ou não serem utilizados. Porque se vier enchente, não vai pegar a gente desprevenido como foi em 2009. Esse ano a diretoria fez esse planejamento e agora, a partir do dia 9 de abril, nós temos 268 pessoas trabalhando nos galpões, né? É a previsão que para até o final desse mês nós tenhamos toda a parte de ferragens prontas, que 2012 garantido dentro, devendo nada para os trabalhadores. Segundo o assessor de imprensa do Boi Azul, Carlos Alexandre, todos os trabalhos do projeto de Boi de Arena encerraram na primeira quinzena do mês de junho. O trabalho iniciou na segunda-feira, né? Cada um recebeu do Conselho de Arte todo o planejamento do que vai ser o trabalho de cada artista, né? Nesse primeiro momento, existe uma equipe que é contratada para ajudar os artistas de ponta, né? De acordo com o Conselho de Arte, a previsão é de que as alegorias estejam prontas 15 dias antes do Festival Folclórico. Por isso que o Caprichoso tem uma expectativa muito boa, porque existe um encontro com todos os setores e cada um deles recebe orientação do que é essa temática do Boi Caprichoso, né? Os artistas destacaram exatamente essa questão da união. E espera-se que isso possa crescer para o grande evento que é o Festival Folclórico de Parintins. Economia. Parintins ganhou a sala do empreendedor para atender micro e pequenas empresas do município. A iniciativa é da Coordenadoria de Indústria, Comércio e Turismo em parceria com o SEBRAE. A sala vai facilitar o processo de abertura de empresas, regularização de documentos e prestar assessoria técnica na organização de entidades associativas, de economia solidária e cooperativas. Tem como objetivo também agilizar qualquer processo das empresas junto à Prefeitura Municipal de Parintins. Os serviços já estão disponíveis na sala do empreendedor, instalada no PAC, pronto atendimento ao cidadão na rua Jonatas Pedrosa. Parintins ganha no próximo semestre mais uma agência bancária e novas oportunidades de emprego. Está sendo instalado na cidade uma agência do Itaú na rua Silvio Meirelles, 1980, ao lado da loja da Vivo. O banco iniciou o cadastro de estudantes para o estágio dos cursos de administração, economia, ciências contábeis e marketing. O valor da bolsa é de R$ 1.400. De acordo com o contador do banco, Rosinei Rodrigues, a fase de solicitação de alvará de construção já foi finalizada. De acordo com dados da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, o município de Parintins conta com mais de 1.500 estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas dos mais variados produtos. Para o presidente da ACIPAR, Associação Comercial e Industrial de Parintins, Beto Gonçalves, os principais fatores que impulsionam o surgimento de novos empreendimentos são a falta de emprego e o fato de Parintins ser um município turístico. Com isso, parintinenses e até mesmo pessoas de cidades vizinhas se sentem motivadas a investirem em um negócio próprio. Parintins é visado devido ao festival. Muitos empresários de fora, até da cidade vizinha, vêm de olho aqui. Uma maneira de... Parintins é a segunda capital em termos de investimento, em termos de estrutura. Aí eles vêm e se dão bem. Outro setor em crescimento na cidade é o comércio informal de vendedores ambulantes. No entanto, a desvantagem desse tipo de comércio para o município e consumidor é que não há pagamento de impostos, nem certificação de qualidade do produto. A fim de regularizar a situação dos ambulantes, o presidente da ACIPAR informou que estão sendo realizados cursos de capacitação às pessoas que querem iniciar um negócio e sair do mercado clandestino. O SEBRAE hoje está caroçando essas pessoas que são informal. Tem um sistema grupo MEI. Essas pessoas se cadastrando no SEBRAE, que é lá no PAC, hoje tem o CNPJ, ela concorre com uma pessoa jurídica normal. Paga, se não me engano, R$ 50 e poucos por mês, a direito a todos esses benefícios. Então hoje, aqui em Parintins, a pessoa se torna informal se ela quiser. Entendeu? E o custo para abrir esse grupo MEI, que é uma microempresa simples, é zero através do SEBRAE. Reportagem investiga fontes de renda que dão suporte à economia local. Informações com o repórter Emanuel Cardoso. A Ilha Tupinambarana é conhecida em quase todo o território nacional e em vários países do mundo pelo Festival Folclórico. A festa de Garantido e Caprichoso atrai milhares de torcedores que todos os anos querem ver a disputa na Arena do Bumbódromo. Essa movimentação alimenta a ideia de que o turismo provocado pelos bois Magalhães é o grande impulsionador da economia no município, mas quem vive do comércio diz outra coisa. Como afirma o empresário Adelson Albuquerque, sócio proprietário da maior rede de lojas de departamentos da cidade. A Festa do Carmo em si, num comércio local como o nosso de confecções, ele é muito mais forte do que o próprio festival. Propriamente dito, entre festival, Festa do Carmo e final de ano sem dúvida nenhuma abocanha todinhos. Durante a temporada do festival, que dura cerca de 3 meses, as agremiações folclóricas movimentam em torno de 14 milhões de reais. Segundo os dirigentes, cerca de 70% desse valor fica na cidade, como pagamento de mão de obra e compra de material. Mas é só na época do boi. O que ninguém sabe é qual a movimentação financeira da cadeia produtiva do turismo, que envolve receptivo, hotelaria, transporte, alimentação e outros serviços. Segundo o coordenador de indústria, comércio e turismo do município, Araújo de Melli, as empresas não declaram a movimentação. A associação comercial também não tem dados sobre o assunto e o cadastro das empresas que atuam na cidade ainda está sendo elaborado. A prefeitura injeta cerca de 6 milhões de reais por mês em Parintins. Falando isso relacionado à folha de pagamento e comércio local. O governo do estado injeta em torno de 3 a 4 milhões também em folha de pessoal das turmas que o estado mantém em Parintins. É só cerca de 10 a 12 milhões de reais que as duas máquinas injetam na cidade. Né? Fora a iniciativa privada com o comércio local, que sabe que uma cidade de Parintins Polo, a circulação de recursos é muito forte no município. Então, por isso, o município de Parintins é um município polo. Acredito eu que Parintins viva aí, sobreviva com uma injeção mensal de 12 milhões de reais na economia local como um todo. Diferente da sazonalidade do mercado em torno do festival, o poder público injeta recursos regularmente na economia. De acordo com Telo Pinto, que foi secretário de Finanças do município nos últimos 7 anos, o governo do estado e a prefeitura é quem fazem a economia girar. O sistema previdenciário também contribui. Em Parintins, são 14 mil benefícios. O município só fica atrás de Manaus e Manacapuru. Segundo o gerente da agência do INSS, José Ribeiro, todo mês a Previdência coloca na cidade quase 10 milhões de reais por meio do pagamento de benefícios. Juntando Prefeitura, Estado e Previdência, a receita aproximada ultrapassa 22 milhões de reais por mês. Para o empresário Adelson Albuquerque, são os recursos públicos que fazem a economia sobreviver. Na minha opinião, o governo do estado, o governo federal e o municipal são, acho que, o elo mais forte que existe na sobrevivência do mercado local. Emanuel Cardoso, para o UFAM Notícias. Em Parintins, 6 horas e 25 minutos. O UFAM Notícias volta em instantes.